próximo posto Pérago ao 973. Sou o 973, autorizado a alinhar e manter, pistola zero. Alinhe e manter, 1-0, 973. Salvador, muito bom dia. Aqui é o Golf, Índia Golf. Parte principal, posição 06. Golf, Índia Golf, aguarde. E 520, decolados 27, chame agora o controle 120, decimal 8. 08, 3, 520. Plano 3520, bom dia, contato com o radar nada colar, sobre a ver saída Fuga Transição Caju para o nível de voo 370. Fuga Transição Caju, nível 173, autorizado a decolar, pistão 0, vento variável 029. Beleza, decolagem 190, voo 1973. Golf, Índia Golf, prossiga. Solicita autorização para cheque de motores em marcha lenta por aproximadamente uns 10 a 15 minutos, em coordenação com a fiscal de pátio. Golf, Índia Golf, está confirmando, já foi coordenado com a Infraero? Afirmativo. Sim, Golf, Índia Golf, reporte ao término. Afirmativo, reporte ao término, obrigado. Uno 73, decolados 29, chame agora o controle 120, decimal 8. Controle 1208, bom dia, bom trabalho. Salvador, boa noite, pela 38 tudo bem, estabilizado no INS, estabilizado. Chame 38, 16, quem nega 10, 14, autorizado pouso, pistola 0, vento variável 039. Pouso livre, 38, 16. Argentina 1911, right, Monte. Antenna 1911, approve the taxi until the holding point to runway 10 via main apron and taxi to India. At the holding point, come ready, QNH 1014. Say again the frequency, please. Come ready at the holding point in this frequency. Holding point this frequency. Controle, autoriza o voo 1173, está presente a Power Matra. Aguarde. 73. Indo Solos 33, libera direita, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Taxi Juliette. A direita, Alfa, reporte antes da Juliette, na 3219. Autorizado pelo centro Recife, da presente o André Ognado. Positivo, da presente André Plano 3520, chama agora o centro Recife, 125.4, 5 casos negativos, 126.85. 25485, obrigado. Antena 1911 Tower. Right. Clear the lineup and take off, runway 10, windy 140 degree, 05 knots. Line up, take off. Argentina 1911. 3816, autorizado Juliette para o portão 02. Juliette para o portão 02, na 3816. Gol 1173, chama agora do centro Recife, 125.1, no caso negativo 128.35. Positivo, centro Recife, 251, no caso negativo 1235, bom dia. Bom. Antenna 1911 Airborne at 36, call now Salvador Departure 120.8. Salvador Departure 120.8, muito obrigado, bom dia. Salvador Departure, mucho bom dia, Argentina 1911 Crossing 2000. Argentina 1911, ready to contact from the Patio, climb to flight level 400, via San Juan, Patio, 4 kilo transition. Flight to flight level 400, Sambo, departure, 4 kilo transition. Do you fly direct to Puerto Seguro? Send by one. Argentina 1911, clear by, this is send a flight direct to Dogsu, Delta, Oscar, Golf, Sierra, Uniform. Direct to Dogsu, Delta, Oscar, Golf, Sierra, Uniform, Argentina 1911. That's correct. Thank you, muito obrigado. De nada. Salvador, aqui é o Golf India Golf, informando o término do cheque de motores. Bom dia, obrigado. Golf India Golf, ciente, bom dia. Oxené, Oscar November Tango, prossiga. Oscar November Tango, prossiga. Oscar November Tango, para reboque do pátio 3, para a posição 3 do pátio principal. Oscar November Tango, autorizado reboque do pátio 3 até a posição 03 no pátio principal, autorizado. Oscar November Tango, seguinte, sendo reboque, reboque é um certo. Argentina 1911. Contact Houston Center frequency 125.1. Backup 128.35. 1251, 1251, say again the second frequency? The second frequency, 128.35. 1235, muito obrigado, bom dia. Bom dia. Sol Salvador, Oscar Noé Tango, na ponte 03, encerrado o reboque, grato, bom dia. Gente, bom dia. Salvador, bom dia, o voo 1961. Tem que dar informação de alta, quando possível, autorização, Guarulhos. 1961, copia? 1961, autorizado 360, decola da 1-0 com primeira curva à direita na saída Sanvo 1 no Leda Mótima. Lopes 1-0 a primeira aerovia após Taubaté em conforme rota. Transfondo 5245, controle em 1-20-8. Transponder, controle 1208, está pronto para o curso de estacionamento. Voo 1961. Voo 1961, confirmando a aerovia peso 1-0, após Taubaté e conforme. Afirmativo, o peso 1-0, Taubaté e conforme a rota do plano. Voo 1961, cotejamento correto e confirme pronto para o pushback. Afirmativo. Autorizado e reporte taxa. Autorizado, obrigado. Salvador, bom dia, até 3601 para a cópia São Paulo. 601, informação em curso é a ECO, autorizado São Paulo Congonhas, nível 360, decola da 1-0 com primeira curva à direita na saída São João 1 no Leda Mótico. Professor 1-0 a primeira aerovia após Pubave, professor 1-6 e conforme rota. Transponder 5247, controle em 1-20-8. Autorizado São Paulo 360, decola da 10, curva direita, São João 1. Leda, ótima. Prevolou no zero, culpável, prevolou no meio, aposto conforme. 5247-208. 3601 no cotejamento correto, é a ponte pronta para o pushback acionado. Importante.